vibração fica numa boa. Tira os pés e o coração do chão, que o tempo voa. Viaje na canção, seja avião, deixa o bem te invadir. Não dê espaço à solidão, o mundo quer te ver sorrir. Mentalize a paz, respire o amor. O pensamento é o solar. Você é capaz de conquistar o que for, chegar aonde quer chegar. Agradece que vem positividade, amém. Tem que desejar o bem, no bem te desejar. Agradece que vem positividade, amém. Tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Não leve tudo a sério, esquece os problemas e foque na solução. A felicidade é simples como um aperto de mão. Mentalize a paz, respire o amor. O pensamento é o solar. Você é capaz de conquistar o que for, chegar aonde quer chegar. Agradece que vem positividade, amém. Tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Agradece que vem positividade, amém. Tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Amém. Agradece, vem, gratidão, amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Energia positiva. Só quem tem fé em Deus vai cantar comigo assim. Agradece que vem positividade, amém. Tem que desejar o bem, pro bem te desejar. Só pra se apaixonar. Vem na vibe do GP. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento, e por um tempo eu fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo. Nada mal, logo fui se entendendo. Percebi que ela foi se apaixonando. E aí, eu vi que algo foi mudando. Mas meu coração não quis se entregar. Oh, oh. Eu vi que as lágrimas vão e vêm, como as ondas do mar vêm e vão. E sem querer eu fiz a mesma coisa que você. Mas só agora eu fui entender. Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que sei não vai voltar, e desprezando quem gosta de mim. Vem se apaixonar. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento, e por um tempo eu fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo. Nada mal, logo fui se entendendo. Percebi que

vontade de viver sem astral por causa de você. Porque nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação. Reconheço seus motivos, tá coberta de razão. Pra você, caso de traição, não tem perdão. Eu sei que é tarde pra me arrepender. Inconsequente e fraco eu traí você. Sabemos bem quem vai sofrer. Hoje só Deus sabe a minha dor. Eu tive que perder pra dar valor. Eu não serei o mesmo. Eu sei que é tarde pra me arrepender. Inconsequente e fraco eu traí você. Sabemos bem quem vai sofrer. Hoje só Deus sabe a minha dor. Eu tive que perder pra dar valor. Eu não serei o mesmo sem teu amor. Você sabe, precisamos conversar. Eu jamais pensei em te deixar. Você prometeu tentar se acostumar. Não tenho mais palavras pra explicar. O que aconteceu não quero nem lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar. O seu coração é meu lugar. Será que me deixou porque eu errei? Na verdade nem sei, eu tenho medo de acreditar que tem alguém ocupando meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você. Sou pouco ou nada, é melhor nem dizer. A minha vida se resume em te amar. Mas eu preciso te falar. Toma cuidado com sua decisão. Isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim. Nossa história não termina aqui. Haja o que houver, eu não vou desistir. Tenha certeza, eu vou até o fim. É tão ruim viver assim sem ter você. Toma cuidado com sua decisão. Isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim. Nossa história não termina aqui. Haja o que houver, eu não vou desistir. Tenha certeza, eu vou até o fim. É tão ruim viver assim sem ter você. Volta pra mim. Você respeita, bebê. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Queria que a gente fosse mais alto. Quando segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. E te dizer te amo agora é mais estranho. Estranho mesmo é te ver distante. Botar o nosso amor numa estante. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chora. Não finge que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Mas tenho que seguir o meu caminho agora. Eu sei que chorar.